Senhor, em lágrimas eu clamo. Meu coração se quebra em dor. Teu povo em engano caminha, desviou-se da luz do teu amor. Como estamos arruinados, deixamos a terra onde está a verdade. Nosso pranto se eleva aos céus, clamamos, Senhor, traz-nos a liberdade. Ferina espalha mentiras. Em meio ao engano, onde está a paz? Nossos amigos em calúnias nos afastam do amor que nos traz. Como estamos arruinados, deixamos a terra onde está a verdade. Nosso pranto se eleva aos céus, clamamos, Senhor, traz-nos a liberdade. Oh, que venham as carpideiras, lágrimas que escorrem em clamor. Desperta em nós que busca a tua face, Senhor, pois em ti encontramos a vida e em ti nossa esperança está. Ó Senhor, nos restaura, que a tua justiça venha nos guiar. Não nos gloriemos em sabedoria, mas em ti que escorrem em clamor. Desperta em nós um coração que busca a tua face, Senhor, pois em ti encontramos a vida e em ti nossa esperança está. Ó Senhor, nos restaura, que a tua justiça venha nos guiar. Senhor, em ti eu confio. Dá-nos força pra voltar. Que a tua luz nos ilumine e o nosso povo venha te adorar.